superar, acreditar, desempenhar. Palavras que estimulam sua autoestima. Bom viver é bom saber dentro de você que existe uma força poderosa pra vencer. Basta crer, basta querer, basta só querer desvendar os mistérios e não perder a fé. Fé que tem que ter para viver nesta realidade sofrida dita brasileira. Mas se liga aí, mesmo assim estamos aqui lutando, lutando contra um opressor, um enganador que vem, vem, quer, quer deteriorar, minar famílias brasileiras, querem nos exterminar. Propaganda e não tem seu pivete que viu um carrinho louco passou na TV. Cadê o dinheiro? Tá curto, desempregado. Um pouco que ganho pro nosso gasto. Cê tá ligado que igual a mim, mim, igual a nós. Nós tem milhares de mano no mesmo ferreiro. De uma maneira, de outro jeito, são guerreiros, são sujeitos e só querem o respeito. Superar, acreditar, desempenhar. Palavras que estimulam sua autoestima. Superar, acreditar, desempenhar. Ideias que estimulam sua autoestima. No fundão do lado leste, nascendo sol, sol. Ouço o galo cantar, o dia raiar. De vez em quando a tristeza vem me visitar, tá? Me acompanhar, nha, me estimular, lá. Querendo me travar, querendo me segurar. Poluindo minha mente para cometer pensamentos. Se você vai superar ou se você vai fraquejar. A vida é um teste, essa vida é um jogo. Jogo, filme louco, pode cada ser humano. Aqui é um personagem, tô de passagem, é uma viagem. Força espiritual, manter a fé é fundamental. Tal, tal, tal, tal, tal. Superar, acreditar, desempenhar. Palavras que estimulam sua autoestima. Compreender, rezo pra crer que a cada dia seja um dia melhor pra se viver. Tem que ter fé, tenha fé, força espiritual, mente ativa, positiva astral. Então liga os doutor, liga os doidor, tamo junto. Quem é do gueto tá ligado no segundo. No mescura a luz da esperança, é o refúgio, o amparo, o abrigo do oprimido. Vem palavras versais, vamos seguindo na paz. Nessa guerrilha urbana humana que se estende mais, nunca é demais. O ponto aqui dos ancestrais, com a bênção do Senhor, seguindo sempre na paz, paz, paz.